percepção do tempo pro da fuga, com vida do corredor polonês. Pois quem é que rege o poder, só quer teus humilde na terra. Assédio, palmo com os verme, eu que nem bicho numa cela. Viver bem estudando, tentando vencer pelo certo. Mão na cabeça sem temer, pros polícia não é correto. Pois o cuzão só quer minha paz, com a expectativa da dor, com os pensamentos abalados. Motivo pro Flávio e pro corredor, fazendo a minha mina chorar, pedindo o capital com 12 pra enterrar com dignidade o pai da sua filha achado no esgoto. Quem se comove é só mais um corpo, rei, fudido com a pele parda, rotulado pela manchete campana de um 12 que morre na bala. Meu senhor, nesse leito de dor, a ti não consigo clamar, pois as virtudes do meu pensamento, polícia no soco acabou de calar, me caluniou. Aê, aê, vagabundo, só de passagem cê não tá trabalhador? Porra nenhuma, ladrão, cê tá me tirando de otário. Fala de nós, meu irmão cai na guia, coagulando sangue pela boca, alguns minutos na mente uma voz narrava que a vida é louca, debilitado pelo medo após reação da justiça do funesto. Sem mãe que herdou os conceitos nazistas, divina justiça seja feita. Com a vida o homem não se importa. Clonagem, Joseph Mengele, Tero, Boni, farda da rota pra ter dinastia e ditadura num país demagogo sem lei. Com o corpo de um pai de família no corredor polonês. Não, meu filho, não. Eu dizendo a quem quis meu passe no arrebento, justificando o erro com ódio, usando no crime meu talento de Nextel 500 e toca, cuspir na 9 pro alto, dando toque de recolher num 12 mais um soldado. Mas sinto que nada me valeu, por mais que fugi me vejo aqui, carne viva, um passo da morte com os cortes no supercílio. Pouco consigo me mover, meu pulso não pulso, peito dói. Degradação daquele que é humilde, a justiça feita pros boys, na má conduta abusiva, na incapacidade mental de quem só soca, matar por gosto do tombo tipo animal. Me sinto mal, quase parte do passado. A um dois do apocalipse, do consumo da minha carne. Cadê a porra da TV pra filmar? Somos políticos, sociólogo, psicopata que vive de teoria, pra ver que a decadência social do seu país tá fuzilando mais dois inocentes, como sistema quis. Com choque no psicológico, os boi na mordendo a nuca, simpatizante da química, feito pinto e puta, também de carne e osso. Se sobe um mosquito, come mais de coque, encardume o cu, insiste a ser mais homem. Essa é a atitude do porra que deu sistema, pois na rua trabalha a gestante, rasgar pai de família pela sua cor, pelos seus panos, por rei. Cidi no morro diante da rota 66, minha alma pede socorro. Não, meu filho, não. Mais uma mãe que chora pelo filho morto na mão da rota. Esse país sem lei levou meu filho ao corredor polonês. Cadê minha mãe? Senhor, me sinto distante do meu filho, diante do mapa de demônio, me chamando de bandido. Até que ponto perdão tem valor? Sonha tá distante do inferno e ser espancado só pela sua cor. Tendo esqueleto cefálico aberto, de joelho no barro, uma pá de pica no peito, algemado sem passagem. O filho da puta falando que eu devo a meu sonho do diploma de arquitetura robótica. Os planos com a minha mina tendo final na mão da rota. Devia ter sido mais um ter dado fuga do caderno, jogado, matou com uma nove nascido e mandado uma pá de voz do inferno. Despertado, o ódio letal, seu vai se tornado outro pesadelo do herdeiro da clã Atene. Sonhos exposto na internet, a foto com Hitler arrogante, com marca passo no colo, arrancado na Holler Point. Planejado, explodido, concepções, pacotes, projetos, demanda da pátria que mata pobre. Cala a boca, eu já disse, cê tá vendo R na porta, cê não tá falando com teu pai, ladrão. Aqui é a rota, piscou, deu motivo pra eu te corroer no soco. Vai, clama pra Deus, neguinho, pede socorro. É só o dedo coçar pra eu te estourar na bala, te fuder igual teu irmão cagado, morto na bala. Cê tem pai, tem mãe, tem filho, parente. Então, diz pra Jesus que o corredor é polonês.